Rogério, só aguardando o balizador aqui no Uno. Uno. Sente. Daí, patrão, tira o tio Fó. Viva direita, táxi na frequência, via Alfa Quilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Quilo, pátio 3, chamará ingresso do pátio principal. Muito obrigado. Pronto para cópia? Pronto para cópia, 9606. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 513, coteja. Autorizado Maceió, no 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda, controle 19.8, 5113, no transponder Gol 1606. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, Gol 1606. Pátio 3226. Táxi via pátio principal, portão número 7. Pátio principal 07, Rota 3226, cadê com pouco? Papá, PLB, 1107, 3 horas, apenas do Fortaleza. Gente, 1-0-3 a bordo, altímetro 1-0-1-1, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Corrigindo, 1-0-7, PLB. Gente, livre táxi, reporta pronto, o Golf Tanque Papá. Gente, 1-0-7. 5475, boa noite, Laureano, até a próxima, pessoal, Zira do Fó. Boa noite, bom voo. Foto de espera, pronto, o Golfo está com a mão. Força Tango Papá, linha decola da ONU 0, vento 090 graus, com no 0 nasce. Essa linha decola ONU 0, o Tango Papá. Tango Papá, decolado ao Zuno 2, chame controle, 19 decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa noite, Papá Romeu, Golfo Tango Papá. Boa noite, Golfo Tango Papá, contato radar decolagem, suba para o nível 370, saída Pouca. Pouca, sensação 370, Golfo Tango Papá. Boa noite, TAM 3170, chegada a Mari, desça para o nível 050. Meu Golf Tango Papá, chama agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. 2545-2085, Golf Tango Papá. Voador, o TAN 3520. 3520, prossiga. Para Aracaju, o 190. Sente autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5121, coteja. 190, saída Puca, Aracaju, decolando da 10, curva à esquerda, 198, 5121. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Confirme para o 3520. Cotejamento correto, chame para pushback e sonamento. Chama para pushback e sonamento 3520. Olá, 388, está marcado 70. Para por estacionamento igual no 606 no portão. Gente, aguarde para o pushback no 606. Aguardando, contorno na 606. Autorizado para o pushback somente, chamar para o táxi. Chamará para o táxi, gol na 606. Amador, boa noite, Altan 3266, senhoras, desculpa. 3226, da TAM, informação em curso, Charlie, prossiga. Na pausa, 390. Natal, eu tenho pré-aprovado 37, senhor. O senhor conferiu 37 ou gostaria de rigodar o 39? Não, conferiu 37 mesmo. Fecha então, TAM 3226, autorizado para Serra Brava, November Tango. Nível de voo 370, apresolou 1-0. Decola da pista no zero com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119.8. Aciona 5105, TAM 3226. Autorizado Natal, nível 370, apresolou 1-0. Puca, Zipar, curva da esquerda, pode decolar de 98 ao controle, 5105 é o transponder. 105, contagiamento correto, tá 3226, portão 7, eu chamei pronto para o pushback acionamento. Camarada, obrigado. Para o táxi, o Gol 1606, 145 a bordo, 2 horas e 18, seu colonial Fernando Salvador. 451218 Salvador copiado. Gol 606, táxi aprovado via Juliette e Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 011. Chame pronto para decolagem de ponto de espera da 10, 1606. E a Índia Alfa, ponto de espera da 1, Juliette e Alfa, o Gol 1606, chamará pronto no, na 10. Próxima ponto de espera da 10, Gol 1606. Pronto. 6606, autorizado a alinhar e decolar pista no 0. Vento 100 graus, 08 nós. Alinha e decola da 10, Gol 1606. Estabilizado LR, 3190, completa final, chama agora a torre 118 desse momento, é o meu posto. 26, obrigado. Salvador, boa noite, então 3170, está passando com o terra, baixado para baixo. 3170, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, continue a aproximação e informarei pista livre, senhor. 3170, pouso autorizado, pistando 0, ventando 00 graus, 089, check 3. Abaixada e travado, livre pouso na 10, TAM 3170. No 606, decolou de Salvador aos 3-1, chama agora o controle em 119 decimal 8, senhor, bom voo. 198, uma boa noite. Controle, gol 1606. Boa noite, gol 1606, contato radar, suba para o 350. Contato radar, solicita já a modificação para o 290. Meteoguarda. Acionamento 07, TAM 3226. Investimento TAM 3226. Camarada. Zona 70 no solo 33, libera a pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, TAM 3170, nesta...